Apollo Bravo, Hotel, contra-canal, Uber, para nível 900, saída Coral. Onda 00 na Coral, pode uma Coral direto na frente com a Aeronet Slice? Referente de Slice, está cruzado no pé, afirmativo, Bravo, Hotel. Agora está a Coral com a referência, Bravo, Hotel. Recife, Uno da Estico, décima Uno, PR 133, ao 25. Recife, Uno 3325, Uno 135, valeu. Valeu. Zero cinco autorizado, final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizar no localizador. Retrogol 705. Afirmativo, reporte estabilizar no localizador, autorizado, final, ILS X-Ray, pistão no zero. Autorizado, com 705, reporte estabilizado. Dono 645, controle. Hotel Victor Tango, chame o Centro Recife em 1-25-45, ao PERN 1-26-85. Solicite a Praia de Monte ao Centro Recife, 125 decimal 1, ao pé 13, 3 decimal 25. Estabilizou, sinal 1-0. 1705, chefe de pouso, chama a torre, Salvador em 1-18, decimal 95. 1-85, boa. até o traseiro do portão, meia dúzia, autorizado, quando lá na terceira mais. Uma 705 Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 705 Alfa. Contato radar, Cuba, para o nível 360, saída da EL. 360, pode ser na frente de Lumis. 30 Lira, o TAN 3197. Direto Lira, TAN 3197. Para o nível 200, saída da árvore, liberada a restrição da casa. Subindo para o 200, nível da restrição, 272. 231 no cruza 1010 na Momo, não cumpre perfil. Saiu 2231, contato radar, subatalha nível 160, saída Momo. Livre da restrição, a saída Momo. Saiu 231, está livre da restrição. Informo que há uma restrição do nível inferior. Como não há tráfego no momento, também está livre da restrição inferior. Mas não é porque não tem condição de cumprir a superior, não é para cumprir a inferior. Passei 2231. Afirmo. Tráfico em rumo oposto, azul 2711. Autorizado, final INS X-Way, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Controle passarelo 2231 novamente. Nós estamos checando a nossa carta aqui. A única restrição mínima que tem é o curva esquerda acima de 2010. Seria essa? O 2231 dá uma restrição confirmando o item 5, que diz cruzar 1 a 5 milhas DME no mínimo no nível 1 ou no 0, ou manter 3 mil pés de 1 a 5 até 2,5 DME de Salvador. O passarelo 2231. É essa restrição de número 5 do passarelo 2231 falou que não cumpriria a cruzar acima de 110, que é a restrição. Nesse caso, teria que manter 3 mil pés, a não ser que o controle autorize subir sem tráfego. É sempre essa que nos falam para confirmar a restrição. O que acontece, o passageiro 2231 é apenas para informação, que quando solicita a liberação, dá a entender que só teria a restrição do 110 e que não iriam cumprir a inferior. A maioria das vezes, quando é possível, a gente sempre libera. O passageiro 2231 era apenas para informação. Ciente, nós estamos cientes, inclusive da cooperação sempre dos amigos aí do controle. É que eu estranhei assim, mas grato pela informação. Gente, o grato também passou dos 231 e confirmou, foi apenas para orientação. Firmo, grato. V27 Antônio, retorno de conquista. Autoridade da presença de conquista, o da Juliette, no 1-1-6-8. Mantente da Juliette, o portal 08, Previs. Sai mantente da Juliette, terminamos 08, no 1-1-6-8. Enquanto start up, come o helicóptero after start. Solo Salvador, voo 09, nosso startup 185 a voz, autonomia de 3 horas e 10, altera Brasília. 0099, de Vivaco, Nath 1, no Índio, no ponto 01895, 1014 na Juiz. Boa viagem. Bate 1 no Índio, ponto 02295, 1014, obrigado, boa noite. Voo 1168, acesso da aeronave da companhia, ingresso Juliette, pega também. Pode passar a aeronave da companhia, Juliette, pode dar 8, voo 1168. Uma forma de um trabalhador. Boa. Voo 1705, ponto 4, Galeal, autoridade 360, eu vou 857. Controle da 10, curva direita, no perfil da HL, lida e lume. A senhora 5060, transforma 098, controle. Right turn, dial departure, after Lita,

agora mais uma vez para você ver. Agora presente, Mônico. Boa noite, era mais uma vez. Cuidando com o centro do sítio, por gentileza, na frequência 128, decimal 8, alternando 1260. Essa minha meia torre 28.95. Thank you. Departure 119.8. Departure 119.8. Have a good night. Thank you. The contact point to cause common maintenance at level 260 may be faster. Climb in and we'll maintain flight level 260 on the departure 110. Dá o contato de cara do ano zero. Fazer lá pela 395, ajuste no 014. Faz tudo, Índia, ponto 010, 5, 2, 9, 5, 14, 14, 14.